Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Nem mais, muito boa tarde. No único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade, temos também uma parceria com a Mensagem de Lisboa e agora estamos também no Porto. Mandamos sempre uma saudação especial a todos os que nos ouvem na cidade do Porto. Hoje temos os habituais, o Carlos Aradição do CDS, a Ana Jara do PCP, a Carla Madeira do PS e o António Proa do PSD. Hoje vamos falar de redução de taxas de ocupação nas feiras e mercados municipais e, se tivermos tempo, falaremos também da preparação ou da falta dela em relação a sismo, se estará Lisboa preparada se tivermos um sismo de maior intensidade. Primeiro, um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Carlos Aradição, vou mesmo começar por si. Cumprimentar os nossos ouvintes do Lisboa e do Porto, cumprimentar os colegas aqui no estúdio. O meu primeiro minuto vai ser relacionado com um relatório que foi aprovado na semana passada na Assembleia Municipal sobre o prolongamento da linha vermelha do metro e do qual eu fui um dos relatores, basicamente a Assembleia Municipal recomenda que se reequacione o fazer o metro, principalmente no Jardim da Parada, com o impacto que era previsto, que chegou a ser dado como um processo que não havia nada a fazer, era imparável porque iria ser suportado pelo PRR. Neste momento já saltou fora o financiamento da parte do PRR. O que o Governo tem dito é que esses projetos já não são possíveis de fazer e serem financiados pelo PRR, serão depois por um outro fundo que será criado, mas isto, nós na Assembleia Municipal tivemos dois debates, fizemos os relatórios, depois juntou-se tudo isto e sai um documento extenso em que se pretende e as forças políticas fizeram algumas recomendações, nomeadamente que alguém da Câmara Municipal de Lisboa possa estar presente no Conselho da Administração do Metro de Lisboa, porque faz sentido, não faz sentido que se dialogue, a Câmara não tenha uma linha avançada, um braço ali que possa falar sobre a cidade. Grande parte, 90% para aí do metro, é dentro da cidade de Lisboa. Deve ter essa representação. E também que se preserve não só o Jardim da Parada, como a Tapada das Necessidades e o Baluarte do Livramento, que também eram locais que seguiriam ser afetados. O metro chegou a dizer que havia 16 ou 18 estudos, para, e este era o melhor traçado que existia. Nunca chegaram esses 18 estudos à Assembleia Municipal, e portanto está aqui se calhar um hiato de tempo em para que se consegue, em que se poderá conseguir rever algumas coisas para que não seja tarde demais e não se vá destruir um património que todos nós lisboetas queremos preservar. Que é o Jardim da Parada. Carla Madeira, seu minuto. Muito boa noite a todas e a todos. O meu minuto é para falar da novela, ou melhor, da atrapalhada das câmaras de videovigilância na cidade de Lisboa. É um assunto que temos falado aqui muitas vezes, das 216 câmaras aprovadas em março de 2021, apenas 7 foram instaladas em Santa Catarina, e desde lá para cá a Câmara tem andado a tentar lançar um concurso e a instalar as câmaras de videovigilância, porque ainda não conseguiu instalar uma única câmara, o que de facto é surreal. Mas nos últimos dias, talvez semanas, começaram a colocar na zona do Caixodré uns sinais de trânsito, começaram a colocar, nomeadamente na zona da Praça Duque Terceira, algumas câmaras, sem darem qualquer conhecimento muito do que ali acontece à junta de freguesia, mas eu apercebi-me, eu vejo as câmaras a serem instaladas, não sei se são câmaras de videovigilância, se são câmaras de trânsito, vejo alguns sinais a serem colocados também. A população tem-me questionado muito sobre qual é o processo, achando que a junta de freguesia tem conhecimento como órgão eleito de proximidade, e de facto eu não tenho qualquer conhecimento. Fui à base GOV e vi que está lá o processo de cerca de 30 câmaras para aquela zona. Bom, isto para dizer que a população tem-se queixado muito de só na zona da Praça Duque Terceira e Jardim Rocamar estarem instaladas 9 câmaras viradas até para o trânsito, não estar nenhuma instalada na Praça de São Paulo, nem no Jardim Sá da Bandeira, na Praça Dom Luís, ou seja, nas zonas onde há mais problemas, onde há mais conflitos, não estar instalada nenhuma câmara, e eu não sei responder a isso. Bom, fiquei a saber hoje que a Câmara tinha convocado, ou melhor, o Presidente Carlos Moedas tinha convocado para as 11 da manhã uma conferência de imprensa para assinalar a inauguração das câmaras, e na mesma hora que eu fiquei a ter conhecimento da convocação da conferência de imprensa, também fiquei a ter conhecimento da desconvocação da mesma. Portanto, eu, enquanto Presidente Junta, não recebi qualquer convite, qualquer informação por parte da Câmara Municipal para estar presente. Enfim, é o respeito que o Presidente da Câmara tem pelos Presidentes de Junta da Cidade de Lisboa, e ao mesmo tempo que tive conhecimento de que a conferência tinha sido convocada pelo Presidente Carlos Moedas, também tinha sido desconvocada, e entretanto soube, porque entretanto me começaram a telefonar a perguntar o motivo de ter, eu não faço ideia, eu nem sequer sabia, eu até estou numa reunião da Assembleia Municipal, numa audição, e portanto não sei sequer do que é que estão a falar. Depois fiquei a saber que de facto no sábado à tarde tinha seguido um mail geral para todo lado, aquelas informações que é dado a convidar os jornalistas para estar. Portanto, isto é insólito, é não só insólito haver eventos destes sem convidarem o Presidente de Junta Local, isto de facto é uma novidade do mandato de Carlos Moedas, depois diz que quer trabalhar com os Presidentes de Junta, não sei quais são, não é de facto normal, sobretudo uma Presidente de Junta que tanto trabalhou junto da Câmara para ter câmaras de videovigilância e que sempre se mostrou tão disponível para colaborar com a Câmara na instalação do processo, não só não faço a mínima ideia onde é que as câmaras estão instaladas, qual é que é o prazo, e da mesma forma que eu não sei o que é que aconteceu para hoje isto ser desconvocado. E, portanto, aquilo que me apraz dizer é que é lamentar o enorme atraso na instalação das câmaras, lamentar a enorme incapacidade que a Câmara tem para instalar câmaras de videovigilância que tanta falta fazem na zona do Caixo Doré. Portanto, a Câmara não só não faz nada para controlar o consumo de álcool e consequentemente toda a criminalidade que advém do mesmo, portanto, não só não faz nada para controlar a noite, que já era uma forma de combater a insegurança que se vive ali, de promover a segurança, e o Presidente Carlos Moedas enche sempre a boca para dizer que se preocupa tanto com a segurança e depois não faz rigorosamente nada para controlar a noite na cidade, nomeadamente no Bairro Alto e no Caixo Doré, como ainda não consegue instalar umas câmaras de videovigilância em condições, está há 3 anos para instalar umas câmaras e pelos vistos não é desta, e portanto deixar aqui o meu lamento, porque se as câmaras estivessem instaladas conforme estava previsto, muitas das situações que têm ocorrido lá deixariam de acontecer, porque aquela zona, de facto, o consumo de álcool e de estupefacientes cresce a olhos vistos, nada é feito para contrariar e nada é feito para proteger as nossas jovens e os nossos jovens que buscam aquela zona para se divertir e que saem de lá assaltados e agredidos, e muitas raparigas que saem de lá violadas, e lamento profundamente toda esta situação. Ana Jara, o seu minuto. Muito obrigada e muito boa noite aos nossos ouvintes e também aqui no estúdio. O meu minuto vai para a voz do operário, que celebrou este fim de semana 142 anos, fundada em 1883, portanto em plena monarquia, atravessou várias épocas até hoje, e é uma instituição de inegável mérito social e cultural de referência no movimento associativo da cidade de Lisboa. E devo dizer que está bem viva. Nas escolas, no jornal, que é o Jornal da Voz do Operário, na biblioteca, no Apoio às Artes, no gabinete médico e sempre disponível para acolher os eventos que em Lisboa precisam de espaço e cada vez mais. Tem um belíssimo edifício que não sei se todos os lisboetas conhecem, mas se não conhecem deveriam conhecer. Todos os anos a Voz do Operário comemora o seu aniversário ao mesmo tempo que homenageia uma figura nacional. E este ano o homenageado foi o nosso Modesto Navarro. Exatamente, António Modesto Navarro, um dos intervenientes deste programa durante muitos anos. Muitos anos, foi o primeiro do PCP a vir para o nosso programa. Exato, e eu tenho a honra de o substituir neste momento. António Modesto Navarro é escritor, transmontano, natural de Vila Flor. Foi autor de cerca de 40 livros, entre romances, contos, poesia, muitos sobre a condição de vida da classe operária, nomeadamente sobre a imigração e a situação no interior do país, que ele conhecia muito bem, na sua região, Trás-os-Montes, mas também Beira Alta e Alentejo. O Modesto é militante do PCP desde 1971, foi deputado na Assembleia Municipal de Lisboa de 85 até 2021, portanto, muitas décadas dessa cidade. Uma vida, não é? Na Assembleia Exato. Municipal. E foi presidente da Assembleia Municipal de Lisboa de 2003 a 2005. Ele já foi homenageado pela cidade, recebeu a medalha de ouro da cidade em 2002. E devo dizer que também foi presidente da Casa de Trás-os-Montes e autor e da própria Voz do Operário que o homenageou um grande abraço neste sábado. E eu diria que foi uma belíssima e muito merecida homenagem a um escritor e a um interveniente político a quem é muito esta cidade deve. António Proa, falta ouvir o seu minuto. Muito bem, ora vivam, boa tarde a todos os nossos ouvintes e os meus colegas de debate. O meu primeiro minuto vai ser dividido em dois depois da intervenção da Ana Jara, uns segundos apenas para enviar, esperando que ele nos esteja a escutar, um abraço fraterno ao Modesto Navarro, que foi, como foi aqui dito, nosso colega aqui na Rádio Amália, no início deste programa, mas já tinha sido antes meu colega na Assembleia Municipal de Lisboa durante muitos anos. Eu também já lá estou há um par de anos e também estava na Assembleia Municipal quando ele presidiu a Assembleia Municipal de Lisboa e, portanto, é um justo reconhecimento que a Voz do Operário lhe fez e espero que esteja de saúde e que esteja connosco muitos anos. O meu primeiro minuto original é para fazer referência à quarta edição do Conselho de Cidadãos, que foi anunciado o período de abertura de inscrições recentemente e que durará até o próximo dia 1 de Abril. As inscrições podem ser feitas no site do município. Este Conselho de Cidadãos, que vai, como eu disse, na sua quarta edição, é uma iniciativa de participação cívica da cidade, que é promovida pela Câmara Municipal de Lisboa e tem como objetivo envolver os cidadãos na tomada de decisão sobre os assuntos que interessam a Lisboa. O tema desta quarta edição é a Lisboa do dia-a-dia e vai abordar questões relacionadas com a mobilidade, a segurança, o espaço público, a higiene urbana, a cultura e a imigração, e pretende-se que este conjunto de cidadãos que se inscrevem e que são depois, de acordo com uma metodologia científica utilizada, são selecionados para poderem representar o universo dos habitantes da cidade de Lisboa e permitirá debater, por um lado, as experiências pessoais, mas também identificar desafios, trabalhar em soluções concretas e apresentar propostas à Câmara Municipal para que ela as possa vir a concretizar. Terá uma primeira sessão no dia 10 de maio, uma segunda no dia 17 de maio, mas sobretudo hoje era para assinalar esta boa iniciativa e para dar nota de que as inscrições estão abertas para quem quiser participar. Muito bem, vamos então ao nosso primeiro tema propriamente dito. A Câmara de Lisboa aprovou uma redução de 30% no valor das taxas dos mercados e das feiras municipais. Prevê-se a redução das taxas de ocupação nestas feiras sob gestão da Câmara de Lisboa, nomeadamente as Galinheiras, Feira da Ladra, à exceção da venda de artigos usados, Feira do Relógio, nos lugares permanentes e ocasionais. A Câmara aprovou então esta redução nestes espaços, esta redução das taxas, e prevê um impacto financeiro de cerca de 490 mil euros, um pouco mais. Em reunião privada do Executivo Camarário, a proposta foi aprovada por unanimidade. Agora vai ser submetida, se não estou em erro ainda, à Assembleia Municipal. Ana Jara, vou começar por si. Esta era uma proposta inicialmente do PCP, se não estou em erro, e vocês, sim, queriam até uma redução maior, mas depois conseguiu chegar-se a este consenso dos 30% para, exatamente, todas as feiras e mercados municipais. É isto? É isto mesmo. Esta proposta vem de já há algum tempo. Nós, PCP, temos de facto andado nos mercados de Lisboa, temos visto as condições em que operam, e estes espaços tão importantes para os bairros, para a vida social, para o comércio local, e nós vemos que esta realidade tem enfrentado, tanto comerciantes como o público, têm enfrentado dificuldades diferentes, mas, enfim, paralelas. Os comerciantes são confrontados com situações graves na falta de manutenção e reabilitação dos espaços, pagamento de inúmeros serviços, as taxas, e portanto estas despesas são cada vez mais incomportáveis por parte dos comerciantes. Nós temos falado com eles e temos uma grande vontade já há muito tempo de mudar estas circunstâncias. Para as pessoas que vão aos mercados, as dificuldades são paralelas, porque os mercados estão em mau estado, muitos deles degradados, têm pouca acessibilidade, portanto é preciso fazer aqui um trabalho de olhar para isto, e esta realidade é muito forte em alguns bairros. E, portanto, nós tomámos a iniciativa de apresentar uma proposta que inicialmente seria a redução de metade destas taxas. 50%. 50%. Uhum. Pensámos que isto era importante para revitalizar esta realidade dos mercados e feiras da cidade de Lisboa. E, na verdade, aquilo que foi possível alcançar foi a tal redução dos 30%. Nós, obviamente, congratulamos-nos com isso, mas não queremos ficar por aqui. E, portanto, para nós, estes espaços de enorme importância para a economia local têm que ser alvo de um programa de revitalização, de voltar a inscrever esta economia local na cidade com a devida importância. O custo de vida está a aumentar, nós sabemos, e toda a gente sabe, não é? Na cidade de Lisboa e também no Porto, o custo de vida, o preço da alimentação é caríssimo, e nós temos a noção de que isto subiu, e esta realidade entra em concorrência com as grandes superfícies comerciais, e isto, enfim, tem sido descurado pelos poderes políticos. Há uma grande capacidade destes mercados serem uma resposta para esta crise, o aumento do custo de vida, com empregos locais, com outro tipo de atendimento, com preços também eles mais acessíveis para as pessoas, e portanto consideramos este tecido de economia local, estas estruturas de encontro de pessoas nos bairros, extremamente importantes para enfrentarmos a realidade e o futuro da cidade também ser melhor para quem a habita. Portanto, para já é isto que eu trago para dizer. Mais, nós fizemos uma proposta de um programa de revitalização dos mercados, agora o ano passado, no final do ano passado, por não estarmos a ver que esta realidade fosse tratada de forma conveniente, já alcançamos esta taxa, a redução desta taxa, o que é bom, mas queremos ir mais adiante com isto. António, para lá. Bom, eu... Eu tenho ido, por exemplo, de vez em quando à Feira da Ladra, que é um dos espaços aqui a... Que estas taxas se referem. Sim. E tenho visto que está, quer dizer, não me parece que esteja muito diferente de há uns anos, mas se calhar também não sou grande observadora, não estou a medir o espaço todo e a ver se estão lá as mesmas pessoas ou não, mas parece-me a mesma, sim, Feira da Ladra de sempre, digamos assim. É, com muita gente, com restauração, com A Feira da Ladra tem características especiais. Aliás, a Feira da Ladra, como sobretudo, todas as feiras da Ladra, pese embora não seja exclusivamente, mas tem, é reconhecida sobretudo pela venda de artigos usados. E aliás, creio que para esta parte não há uma diminuição das taxas. Porque a diminuição das taxas para quem vende artigos usados já é de 75%. Portanto, okay, já não fazia sentido reduzir mais. E, portanto, enfim, eu acho que as feiras têm um caráter, apesar de tudo, diferente. Embora esta proposta se estenda também às feiras, mas eu queria focar-me precisamente nos mercados, porque, e faço aqui uma declaração de interesse, eu sou grande adepto dos mercados. Até há pouco tempo fiz questão, às vezes com esforço, de frequentar os mercados, em particular o mercado de Alvalade, o mercado de Alvalade Norte, que é assim o meu mercado, e portanto sou grande adepto dessa realidade, dessa particularidade da vida dos mercados, com a proximidade dos comerciantes, com o encontro, como a Ana dizia, o encontro de bairro, de vizinhos, e portanto há muitos anos que vejo nos mercados um contributo importante para a identidade da cidade. Mas também vejo há muitos anos, infelizmente, e por acaso o mercado de Alvalade é eventualmente até uma exceção, porque em termos médios tem, apesar de tudo, um dinamismo relevante, eu diria, juntamente com o mercado de Benfica, são os mercados mais pujantes da cidade. Mas esta realidade dos mercados, o de Alvalade e o de Benfica são os que têm maior dinâmica e têm resistido melhor a esta decadência da frequência e da procura de mercados. Vejo isso, esta mudança de hábitos, com preocupação, mas também não podemos contrariar a mudança de hábitos dos lisboetas, e acho que é muito importante que os mercados também se saibam adaptar e saibam evoluir, indo ao encontro daquilo que são as apetências e os hábitos dos lisboetas. E eu acho que há muitos anos que os mercados não têm sabido fazer isso. Quando digo os mercados, não são apenas os comerciantes dos mercados, é também quem gera os mercados. É a visão, o município e, hoje em dia, também as juntas de freguesia. É importante, como a Ana Jara agora dizia, é importante, em primeiro lugar, definir qual é o papel, que papel se quer para os mercados no contexto da vida da cidade. E isso, creio eu, está por fazer há muitos anos. Há, por exemplo, pequenos ajustes que devia haver um esforço para serem feitos, pese embora eu também compreenda que as características dos produtos que são vendidos não são tão facilmente adaptáveis a uma questão que é, para mim, evidente, que é adaptar os horários. Mas apesar de tudo, acho que não se tem feito um esforço nesse sentido, modernizar os métodos de aquisição de produtos também, enfim, é preciso em primeiro lugar uma estratégia, uma visão, e depois medidas que adaptem o funcionamento dos mercados. Apesar de tudo, os mercados têm resistido, os comerciantes têm resistido. Eu acho que esta diminuição das taxas é um sinal importante, mas não resolve o problema. E há também alterações, há mercados que se tornaram com muitos espaços de restauração. Sim, isso é? Tem, quer dizer, tem ido ao encontro de alguma adaptação. Dos anos do início do século XX, provavelmente, e entretanto apareceram supermercados, cadeias de hipermercados. Evidentemente. E essa forma de fazer deles, compras, às vezes, dentro dos próprios mercados. Exatamente. Aliás, eu recordo-me bem, no mercado de Alvalade, uma marca de uma grande superfície abriu lá, eu lembro-me de ser um contestatário e um crítico dessa iniciativa. Aliás, eu não sei se estava na Câmara ou na Assembleia Municipal, mas na altura votei contra. Aliás, havia limitações ao tipo de produtos que se vendiam, que entretanto também foram descuradas. Mas enfim, no essencial, o que me parece importante é... Há também uma outra coisa importante. Vale a pena que, com este esforço de modernização dos mercados, os mercados também não percam a sua identidade. E, portanto, eu vejo com interesse que alguns mercados ganharam outras valências, por exemplo, na área da restauração, mas não pode ser esse o caminho. O ou seja, Ribeira, exatamente, o agora, também. Os mercados, na sua essência, na sua função, tem que haver uma estratégia e um esforço para manter essa, no fundo, essa utilidade. Exatamente, eu acho que é muito importante. Eu espero. São fornecedores da alimentação da cidade. Pois são, da restauração, por exemplo. Eu terminava com isto, relativamente à necessidade, a esta medida. Esta medida, do meu ponto de vista, é positiva, vai ao encontro de necessidades imediatas de apoio aos comerciantes, mas não resolve o problema de fundo. O problema de fundo, como se disse, prende-se com um plano de ação que está previsto, aliás, nesta proposta, ser apresentado num prazo de 90 dias, e eu acho que isso é que é importante fazer. É preciso investir neste espaço de tempo em que há esta ajuda, que creio que vai até ao final do ano. É importante que se encontre uma solução para viabilizar os mercados tal e qual eles são hoje do ponto de vista da sua utilidade e da sua dimensão identitária da cidade. Viva os mercados de Lisboa! Muito bem, já vamos ouvir a opinião da Carla Madeira e do Carlos Ardisson sobre esta dinamização dos mercados de Lisboa e sobre a redução das taxas. No fundo foi esse o pretexto para trazer o tema aqui. Fazemos apenas primeiro um pequeno intervalo. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Segunda parte do Fórum Lisboa. Bem-vindos. Temos estado a falar da redução do valor das taxas cobradas nos mercados e nas feiras municipais em Lisboa. Vamos agora ouvir a opinião da Carla Madeira. Falámos disso e também da nova cara que alguns mercados têm, no fundo da adaptação que os mercados tradicionais de uma Lisboa, onde nem sequer havia provavelmente muitos supermercados e não havia seguramente hipermercados, e que de repente para os mercados continuarem a funcionar, por exemplo, o mercado da Ribeira tem imensos restaurantes, o mercado de Arroios também tem restaurantes à restauração à volta, apesar de continuar a ser um mercado, e outros na cidade, não é? O de Campo de Ourique também, o de Alvalade tem, é mesmo só mercado, não é? Continua também a ser lá só... tem umas coisinhas, mas no essencial é um mercado à séria. É importante nós nunca esquecermos o nosso comércio local e apoiarmos o nosso comércio local. E os mercados são isso, não é? Comércio local. Sim, e do que eu sei, portanto, os mercados geridos pela Câmara Municipal de Lisboa são o da Ribeira e de Campo de Ourique, e depois a Feira da Ladra, a Feira do Relógio e a Feira das Galinheiras. Penso que não está a falhar nenhum, portanto esta proposta irá incidir sobre estes dois mercados e estas três feiras. É importante nós, como eu disse, apoiarmos o nosso comércio local, não só através de uma redução de taxas, porque isso é um sinal importante, mas não resolve. Eles precisam de ter outro incentivo, quer dizer, e o caso do mercado de Ribeira, os comerciantes locais estão a desaparecer aos poucos, porque dificilmente conseguem competir com a restauração que está lá, não é? Porque uma banca de peixe ou um talho tem muita dificuldade em sobreviver num espaço rodeado de restauração. Quando se investe demasiado na restauração, depois há comerciantes que têm dificuldade em vingar. Dizer aqui, como já foi aqui também dito, é importante aguardarmos por este plano de ação para os mercados municipais, porque de facto é importante haver uma política integrada na cidade de Lisboa para apoio a estes mercados, a nível da modernização, a nível da adaptação aos novos tempos e a nível da preservação dos valores que eles defendem. E passar isto só pela diminuição de taxas pode até virar-se contra os próprios mercados, porque a Câmara tem um orçamento enorme, não é? Portanto, para eles isentarem 30% ou mesmo 50%, enfim, isto é uma gota no oceano, com um orçamento de 1.300 milhões de euros, não é? Portanto, para os comerciantes, para eles é indiferente, mas no caso das juntas de freguesia, que têm alguns mercados, ou a Câmara está a pensar fazer o mesmo que fez no tempo da pandemia, de lhes devolver o valor das taxas, ou então muitos mercados vão fechar. E Eu giro esse pressuposto. Como assim? Os outros mercados, eu não estou a perceber. Aliás, não, os outros mercados, um mercado de bens físicos. Os que não são geridos pela Câmara, Exatamente, porque há juntas de freguesia que têm muita dificuldade em gerir os mercados. Eu, na minha junta de freguesia, tenho um mercado muito pequeno, que é um mercado de São Bento, e, portanto, isso não causa um grande peso financeiro, mas eu mantenho porque faço questão de manter aquele mercado, porque eu tenho mais custos com aquele mercado do que retorno. Como devem imaginar, não são os 70 euros cada uma daquelas bancas paga, que paga a água, a luz, a manutenção, a limpeza das casas de banho. Portanto, não é os 70 euros que cada loja paga que faz essa manutenção. Eu mantenho aquele mercado com receitas próprias de junta, tiro de outros sítios para colocar ali, porque faço questão de manter aquele pequeno mercado. Agora, indo às juntas que têm mercados maiores, isto pode fazer moça. Pode diminuir ainda mais a qualidade que os mercados têm, pode fazer algumas juntas. Ou seja, o seu raciocínio é que isto cria uma grande desigualdade entre os mercados geridos pela Câmara e os que não são, no fundo. Não, porque pode criar esta desigualdade. Oh, Antonieta, eu não quis interromper a Carla, mas a Ana Jara, é melhor do que eu, poderá esclarecer. Mas tanto quanto eu li da proposta, a intenção é que haja uma articulação entre a Câmara e as juntas de freguesia, no sentido desta medida ser uma medida articulada também com os espaços geridos pelas juntas de freguesia. É isso, não é? Pronto. Sim, não, aliás, nem pode ser de outra forma, porque as taxas têm que ir às assembleias de freguesia. Claro. Ou seja, então isto significa que esses mercados, tal como esse pequenino que a Carla diz que gera, também vai ser objeto de uma diminuição das taxas, é isso? Não, com esta proposta não. Com a proposta, estritamente não. Mas o sentido é que a Câmara Municipal articule com as juntas de freguesia para que seja alargado. A Câmara escreve aqui na proposta que quer fazer uma avaliação em conjunto com as juntas de freguesia. E, portanto, a fazer essa articulação, é preciso haver um investimento por parte da Câmara nesses mercados, no sentido de não só este plano integrado que deve ser feito, como haver uma transferência de verba para as juntas de freguesia, na verba que as juntas de freguesia vão perder. Eu não sei se foi claro, é que isto, há juntas de freguesia que estão a manter estes mercados com muita dificuldade, e portanto, se é proposta uma redução de taxas e depois a Câmara não paga, ou paga de forma muito atrasada, como às vezes acontece. As juntas estão um ano, dois e mais à espera que a Câmara retorne a verba. Isso pode significar que algumas juntas legitimamente decidam fechar. Aliás, algumas já fizeram com as piscinas, por exemplo. Quer dizer, se não têm receita que faça cobrir. Portanto, ou seja, eu acho a proposta positiva, acho a proposta louvável, é um caminho, deixo estes alertas, porque é um caminho que pode levar a que piore ainda mais a situação que existe. Carlos Ardisson, o Carlos Ardisson é presidente de uma junta que tem zero mercados, que pois, é o Parque das Nações. O Parque das Nações não tem mercados, é um eu pensava espaço que o da recente. Ribeira era da Carla, mas já percebi não, que é da Câmara, depois tem uma concessão. Sendo um espaço tão recente e a parte que herdámos do lado dos Olivais, os Olivais têm dois ou três mercados, se não me falha a memória, mas não estavam localizados naquele espaço e, portanto, não temos os mercados. Mas eu, desde pequeno, também ia com a minha avó ao mercado, neste caso era o forno de jogo, e portanto habituei-me e tenho boas memórias dos mercados. Eu ia com a minha avó de Alvalade, também é um clássico. Bom gosto. A minha avó morava ali, E depois também fui ao da Praça do Chio, também, mais velho. Pronto, nos Olivais, morando já no Parque das Nações, ainda fui várias vezes também aos Olivais, mas eu estava aqui há bocadinho a comentar quando estávamos no intervalo. Sim. Há uma competição muito grande. As lojas que existem hoje em dia, cada vez, antigamente era só os hipermercados de grande dimensão, e agora há lojas dessas mesmas marcas que são muito apelativas, não só porque é prático chegar de carro, estacionar, fazer as compras e seguir. Há bocado estávamos aqui a falar, os produtos podem não ter a mesma qualidade, os frescos serem muito mais agradáveis nos mercados e tudo isso, mas perde-se... Eu acho que muita gente se enquadra no mau... Eu enquadro-me no mau exemplo de achar os mercados maravilhosos e românticos... Mas depois, e depois não vai lá. Não vou lá. Pois, é um dos problemas que... Não me predisponho que... a sair de casa a tempo para ir fazer ali compras. É um dos problemas, e acho que ficava mais bem servida, de facto. Sim. Mas não me predisponho do meu tempo, por exemplo, sábado quero dormir, quero lá ir para o mercado. É um dos problemas que existe e isto... E é mau isso. Isto, como a Ana Jara disse, como o António também disse, como a Carla também disse, é... Ou se faça alguma coisa para isto não morrer, ou se cria um plano... Ou a tendência depois também ou a tendência é ir mercados como o de Campo de Arico ou como o da Ribeira, já não são aquele mercado. Já não é aquele mercado que eu conhecia quando era pequeno. E híbrida ali entre uma portanto, coisa e outra. Portanto, é um trabalho que tem que ser feito e que se há o plano para ser apresentado em 90 dias, espero que o seja, e que possa daí sair alguma facto, coisa dinamizar para dinamizar os mercados. Dizer ainda que esta redução de taxas é até setembro, portanto, o que vem escrito aqui no site da Câmara é até setembro, provavelmente que será a duração do mandato autárquico e não para lá do mandato autárquico, e que no caso do mercado de Alvalade Norte, devido aos constrangimentos provocados com a construção de um parque de estacionamento, a redução será de 50% nessas taxas. Portanto, dizer ainda que não é só nisto que a Câmara tem tentado apoiar atividades, neste caso uma atividade, mas também dizer que nós ainda não falámos aqui, mas por exemplo as rendas de habitações públicas geridas pela Câmara Municipal de Lisboa, pelas GEBAUGAS, não vão sofrer aumentos em 2025. Portanto, é mais um investimento, mais uma perda de receita de 1 milhão e tal de euros que a Câmara vai acomodar no seu orçamento. Se fizesse aumentos, iria ter esse valor a mais. Portanto, isto para uma Câmara que tem sido impedida de gerir o património, de vender para conseguir dar resposta a novos projetos e a novas coisas, isto tem que ser muito bem gerido para isto não correr mal. Ana Jara, queria acrescentar qualquer coisa sobre queria, os mercados? Queria. Nós não vemos isto como uma inevitabilidade, a questão das grandes superfícies versus comércio local. Aliás, isso já esteve mais marcado do que agora. Exato. Isto não é uma inevitabilidade. É um facto que os mercados tiveram muito pouco investimento nos últimos anos, nas últimas décadas, e que esse investimento faria toda a diferença neste momento. Eu acho que há muita gente que procura comércio tradicional, há muita gente que procura qualidade nos produtos, melhor alimentação, e os mercados estão disponíveis para oferecer e tudo são isso, o não é? Ideal para isso, vegetais, sim. Frutas frescas, sim. Uma variedade. Qualidade. Exatamente, portanto, eu acho que isto tem tudo para poder bem. Ser invertida a tendência que até agora temos visto da grande superfície versus o sítio onde as pessoas vão uma manhã e têm de facto ali um atendimento excelente, enfim, personalizado, com os feirantes que conhecem, os comerciantes que conhecem cada um dos seus clientes. Portanto, eu acho que isso é um valor para a cidade e nós temos essa noção de que com um programa, com uma atenção específica, isto é possível ser invertido. Agora, 2 minutos a cada um apenas, porque nos estendemos um bocadinho deste primeiro tema. Falamos de sismos, vou começar por si, António Proa, creio que é a pessoa que mais tempo dedicou profissionalmente a este tema. Será que Lisboa está ou não preparada para um sismo de maior intensidade? Isto porque tivemos dois sismos agora nos últimos tempos. E também falar daquele site que a Câmara prometeu que ia fazer e depois deu uma grande confusão e não se percebe o que está naquele site, se existe, se não existe. Seria um site onde a pessoa escrevia, onde a pessoa escreve o ano de construção do seu prédio e vê se está mais ou menos. E isso existe. Isso existe. O site existe, está disponível e pode ser consultado. Nós, aliás, fizemos. O que não existe é uma aplicação adaptada para os telemóveis, mas enfim, mas o site existe de facto. Quanto à pergunta se Lisboa está ou não preparada para um grande sismo, a pergunta é sim e não, ou seja, está preparada do ponto de vista dos serviços. Aliás, a Proteção Civil do município de Lisboa é conhecida por uma grande competência há muitos anos, que é uma estrutura muito bem apetrechada, bem preparada, e portanto, do ponto de vista da preparação dos serviços para responder a um grande sismo, não tenho dúvidas em afirmar que está. Já do ponto de vista das características da cidade, para resistir a um grande sismo, eu só posso dizer com verdade científica que nem por isso, por duas razões. Por um lado, Lisboa encontra-se numa zona de atividade sísmica relativamente elevada, não é muitíssimo elevada, há zonas do mundo muito com atividade de zonas com atividade sísmica muito mais elevada. No Japão. Em Itália, na Turquia, no Japão, nos Açores. No continente de Lisboa em particular, apesar de tudo é elevada, mas não tão elevada assim, tem um outro problema. Que se prende com as construções na cidade de Lisboa. Mais de metade, e estou a dizer bastante mais de metade dos edifícios, são anteriores ao período a partir do qual existe regulamentação antissísmica na construção. Cerca de 68% dos edifícios em Lisboa são anteriores a... qual é a data? 1958 é a data em que é publicado o primeiro regulamento. Portanto, prédios anteriores antissismo. A 1958 não têm quaisquer... Não necessariamente, não por várias razões. Por exemplo, a construção logo a seguir ao terremoto na zona Pombalina, por exemplo, essa teve medidas que, fruto do período imediatamente anterior e do drama que se viveu, houve inovação, aliás, que foi, aliás, observada em todo o mundo. Depois, a memória é curta e os edifícios do final do século XIX e do princípio do século XX, de facto, não têm as melhores condições para resistir a sismos. E, portanto, desse ponto de vista, Lisboa tem essa fragilidade. Tem sido feito um esforço para, no âmbito da reabilitação, introduzir medidas de reforço antissísmico, mas é um esforço que, ainda há pouco tempo, teve um sinal vermelho na Câmara de Lisboa. Eu recordo-me que em 2018 chegámos à conclusão que das 90 escolas geridas pela Câmara, 88 não tinham as chamadas medidas de autoproteção que eram exigidas desde 2008. Isso os foi denunciado na altura, mas todos, as escolas eram geridas pela Câmara e eu observei isso com muita atenção. Foi desde essa altura, a partir de 2018, feito um esforço de investimento nas escolas, ainda algum está por fazer, mas também em termos de equipamentos coletivos. Muito bem. É importante fazer esse esforço de reforço da resistência sísmica dos edifícios. Um minuto a cada um, espero que não se tenham importado do António Proua falar um bocadinho mais deste tema. Carla? Acrescentar em relação ao que o António Proua disse, e com o qual concordo naturalmente, dizer que é importante alertar mais a população, nomeadamente, não digo para a aplicação, que já se percebeu que ainda não existe, mas para o tal sistema de alertas que a Câmara informou que existiu, porque se há algo que nos apercebemos na semana passada é que praticamente ninguém recebeu um alerta a avisar que houve um tremor de terra, de baixa intensidade, é verdade, é aquele mas existiu, sistema de Lisboa, não é? Que é preciso as pessoas inscreverem-se, mas as pessoas... pessoas que se decore, eu não sei, só consultando e no minuto que tenho, não Sim. consigo fazer isso. Mas aquilo, o apelo que eu deixava, e sendo factual que a maior parte das pessoas não recebeu, umas dizem que se inscreveram, mas se calhar não se inscreveram ou inscreveram-se mal, não é isso agora que está em causa. Sim. Eu acho que o abalo da passada segunda-feira deve servir para perceber que a população de Lisboa, de facto, está a deixar de ter acesso a um alerta que pode ter. E nós temos tantos MUPIs na cidade a fazer propaganda e publicidade este número e o que for. Eu acho que era fundamental os MUPIs terem essa informação. Carlos Ardisson, eu recebi, mas o número não está aqui. O não, número é Avisos de Lisboa. Não, aquilo tem que se enviar. Viver a minha mensagem? Não esperou por mim. 927-944-000. Pronto. Mas devia estar aqui este número. Tem que se enviar com uma mensagem... 927-944-000. E no texto do SMS tem que se enviar Avisos LX. Avisos LX. E recebe uma mensagem a dizer que fica registado na base de dados da Proteção Civil. Eu recebi e recebe avisos e alertas por SMS. Muito bem. E também dizer que os interessados, que acho que estamos todos interessados, podem também consultar a tal página que o António já tinha falado, que é LX Resiste sem o E no final, se procurarem no Resist, Google, vão lá, que é o tal site, não é uma aplicação. Mas tem as indicações. Mas vai ter. Mas esta informação é interessante para consultar. Bom, uma coisa, duas questões mais de fundo. Completar aqui a informação que o António Proa divulgou da questão das escolas. É um facto, a Câmara encomendou já no mandato passado um estudo ONEC que detectou 7 escolas de intervenção prioritária nesta questão sísmica, e eu devo dizer que as escolas, os mercados, os pavilhões desportivos são os sítios, e os hospitais obviamente, são os sítios para onde as pessoas podem ir em caso de sismo. Portanto, isto reverte-se de particular importância para a cidade. E seria muito indicado que as 7 escolas de intervenção prioritária pudessem receber esta intervenção. A Luís de Camões é uma delas e é a pior de todas entre as 38 escolas que foram analisadas pelo NEC. Outro ponto que eu gostava de deixar sobre esta questão da resiliência sísmica que a cidade tem que cultivar é a construção em caves que nós temos propagado sem qualquer estudo hidrogeológico sobre esta matéria. E pensamos nós, aliás, é uma coisa importantíssima, porque nós estamos a assistir a licenciamento de edifícios com 3, 4, 6 caves, muitos deles são estruturas invisíveis, mas de certa forma fragilizam e vulnerabilizam a cidade a esta questão, e é uma cidade já de si que tem vulnerabilidade, enfim, nós outra coisa que sempre nos espantou da história trágica que tem Lisboa. Que tem Lisboa com os sismos. Outra coisa que sempre me espantou, não sei se a Ana Jara ou o António Proa são capazes de responder isto, e a Ana Jara também por ser arquiteta, foi que as normas sugeridas para a construção em termos de alguma robustez sísmica eram apenas normas, enfim, eram sugeridas aos construtores não eram obrigatórias. Não são obrigatórias. Está a fazer confusão é com a reabilitação urbana, onde não ficou tão bem. Agora também já está. Se eu for pôr no Resist, o ano do meu prédio for posterior a 58, Antonieta, é obrigatório. Nós, em 2008, 2009, começou-se a criar legislação que foi mais aberta em relação à questão, a essa questão sísmica, ou seja, houve uma onda de reabilitação urbana, houve reabilitação algum laxismo de edificado, daí, okay, que podia ter exigido pelo menos mais. Perdeu-se uma oportunidade. Sim. Para de facto, os prédios e facilitou-se em deve Lisboa, ser daí que eu tenho isto esta é ideia. Muito importante. Seria teria sido muito importante aumentar este investimento todo que foi feito, ser aumentar a resiliência sísmica da cidade. Porque eu pensei que era toda uma sugestão, e aí porque não acredito nada a que um construtor tem, vai gastar mais dinheiro por sugestão. A cidade não se doeu. Para a construção nova é imperativo. Houve uma altura em que a lei na reabilitação dizia que os edifícios não podiam diminuir a resistência. Ora, o que seria desejável era que, em alguns casos, tivessem que aumentar. Sim, porque a cidade é um todo. Foi permitido. É um todo, é íntegro. Se o edifício. Mas atualmente já não. Atualmente na reabilitação já há regras que obrigam. Se há um edifício no topo da colina que não tem resiliência sísmica, o outro que está em baixo pode ter, mas. A queda, exatamente, sim. Portanto, há uma solidez, foram feitos erros muito grandes. Eu lembro-me do hospital que foi feito em Alcântara, que está em leito de cheias, de tsunamis, de tudo tsunami, e mais alguma coisa, sim, com cabos, com... Portanto, como é que aquilo foi permitido é uma coisa que é complicada. Exato, e tem-se permitido muita construção na frente de Ribeirinha, muito contraindicada nesta situação. Em caso de vamos ao fato, que hoje é especial, por causa dos 100 anos do Carlos Paredes, não é? Neste mês de fevereiro celebram-se 100 anos de Carlos Paredes. Carlos Paredes nasceu a 16 de fevereiro e, portanto, este mês é o mês deste genial músico, guitarrista, habitante de Lisboa, era um habitante da freguesia. Eu, quando era miúda, encontrava no autocarro para Benfica. De Benfica, exatamente. Benfica, eu que cresci em Benfica, conheci o Carlos Paredes. Eu vi no autocarro também. Um homem extraordinário, com uma modéstia de facto, de nos envergonhar, porque com a genialidade que ele tem, que ele tinha, sim, e foi de facto é um músico a homenagear este mês, é um músico a homenagear este ano. Eu queria só acrescentar que ele foi militante comunista de 1958 até à data. Pequeno detalhe. Exatamente. E trago aqui. E nem um por movimento, isso era mau músico. Movimento perpétuo, não, era excelente. Era excelente. Extraordinário lutador e revolucionário. Assim reconhece na vida, música dele, na vida e na música. E eu trago aqui o seu movimento perpétuo. Que já estamos a ouvir em fundo. Visite a nossa loja em Fria dos Louros com uma exposição repleta de novidades e um serviço personalizado. Encontre-nos também em mantovani.pt. Ajudamos a construir o futuro. Mantovani, ao seu lado desde 1953. Bom, temos um podcast em arquivo.org, uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa, já sabe, repete às 11 da noite. Muito obrigada a todos. Estamos de volta na próxima segunda-feira, porque Lisboa também é o nosso fado.